maiores sucessos momísticos, você está ouvindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Sempre é carnaval, vão caindo serpentinas, umas grossas, outras finas, que nos vêm a atordoar. Enquanto em seu disfarce, em sua face de inocente, iludindo a toda a gente, todo ano é carnaval. E Emilinha Borba, favorita da Marinha, rainha do rádio, Emilinha Borba, rainha dos carnavais e dos auditórios. Emilinha Borba, viva para a satisfação nossa, canta da Dora Lopes, Pode Mico. Arranjo do Severino Araújo. Jorge Goulart, que talento, Jorge Goulart adoentado, mas vamos rememorá-lo. Jorge Goulart defendendo do Roberto Faisal, Cabeleira do Zezé, vai ver que ele é. E para os ouvintes, nós temos ele novamente, saudoso intérprete paulistano, Breakout, do Crécius Caldas, arranjo do maestro Guaraná, Piada de Salão. Corta o cabelo dele.